Atenas. Atenas no 3325 ou ainda no 251. 3325251, obrigado. Trip 5591 estabilizado no IRS X-Ray. Chame torre 11895, boa noite. 11895, boa noite. Torre de Salvador, muito boa noite. Trip 5591 estabilizado IRS X-Ray. Trip 5591, boa noite. Continua a aproximação. Rapaz, 3 pouso, baixar travado. Reportará trem baixo travado 5591 da Trip. 358, ele está à direita, ponte espera 1895, 1018, Goiás. Cheque o trem autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 1,6. Frente pouso embaixo e checado com livre pouso na cabeceira 1,0 para o trip 5591. Então, 3858, após o ATR da Tripi. Na curtíssima se mandou no 0, anima, tem que tomar no 0. Solo 44, libere direita 1, 2, 1, mesmo manobra. Próxima direita 1, 9, boa. 1, 9, 1, 5, 9, 1, táxi alfa, quilo para o pátio 3. Quilo pelo pátio, para o pátio de número 3, trip 5, 5, 9, 1. Corrigindo 096. Prossiga no 096. Estamos em solo, tá disponível? Ok, na autorização para Fortaleza. Então a gente está te acoplando o ajuste no 08, no 09. 3858, decolou 46, controle 1198, bom voo. Obrigado, um ótimo final de semana. Obrigado, igualmente. Uma ótima noite, tá 3858. Boa noite, 3858, contato radar está 370, saída Momo. Podemos voar Momo? Autorizado. Direto Momo. Sem identificação, desça 2.000 pés. Ajuste no 0 no 8. Chegada maré, vou na prova de ITAP. Você solicita desvio à direita? Qual a proa por quantas milhas? Proa 340 por 20 milhas. Ciente. Proa 005 agora, tá 3258. Ciente. Air Portugal 019, I did send it to 4058-1018, bom fim arrival. Tan 3258, após desvio de formação, está livre na proa de Abucu. Mas após desvio de formação, Abucu. Salvador Fortaleza, nível 370, peso 119, decola pista 10, curva à esquerda na Momo Frote. Controle 119.8, transponder 5495, o gol 1096. Portão 2, chame pronto no 096. Bell 019 and traffic information, 12 o'clock, 25 miles, opposite bound, passing now, same flight level, Airbus 320. TAM 3858, Centro Recife, 126.85, alterna 125.45, boa noite, bom voo. Do 4298, autorizado sinal de LS X-Ray, reporte localizador. Reporte ali, localizador, 4298. Boa noite, prossiga, 5201. Cinco zero, aguarda a cópia, ajuste no 098, 5201. 1096 na posição 2. 1096 em coordenação com o Trip Sol, é post time. Trip 52, 196, pronto, cobre. Trip 2196, autorizado Salvador Aracaju, nível 1050, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda na saída Cuca. Transição Caju, transponder 54 no meia, controle em 1119.8. Caju, pista no... Jus, 352. 5216, Puca, Jama, Caju. 5216, protegimento correto, é a ponte pronto para o pushback e acionamento. Boa noite, assim a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste no 0 no 8. Obrigado, 4 mil. Ah, eu sou 4298, interceptando o curso localizador, visual, já estabilizado. Azul 4298-21895, bom pouso. Chama a torre. Ah, confirme a frequência? 118, decimal 95. Ok, 1895. Obrigado. Sim, para o sol? Comandante, boa noite, azul. 4298, final de 7 minutos. Azul 4298, boa noite, continua a aproximação. Você pode ter coisa de deixar travado? Eu posso ter. Claro, seu plano de voo. Eu tenho um plano para esse horário, mas o designativo da aeronave é posto aéreo 5962. Sim, tirei coordenar aqui para falar essa, eu aguardo um instante. Dois, livre pouso, pelo zero, 180 graus, pelo menos. Livre pouso, passo dois pernas, baixado, checado. 019, descendant to 2000 feet, QNH 1018, cleared final, IRS approach, runway 10, report step, shadow localized aircraft. 2018, clear IRS, runway 10. Portugal 09. Oficialmente pessoas a bordo? Gente, tá que se vem a Índia, ponto de espera torre em 1-1-8-1-9-5, um bom voo. 1096, altímetro 1098. 096, boa noite, Salim, mantenha no zero. Caso 4298, solo 03, libere direita 121.9. No 096, livre decolagem 10, vento 180 graus, 169. Livre decolagem, gol 09. Tiro 5958. Solo, salvadora 4298. Pronto, 4298, táxi e a Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa, reporte antes da Juliette, 4298. Do 096, decolado 05, controle agora em 119, sinal 8, vovô. 098, boa noite. De Salvador, de gol 1096. Bônus 096, contato radar. Suba e mantenha de voo 370, mantenha o perfil da subida bom. Mantendo o perfil da subida a mão, sobe e mantém o 370. Localizer 10 report down 019. Watchtower 019, localizer, runway 10, showing set. Air Portugal 019, call tower 1E95. E9, boa noite, obrigado. Tower, boa noite, é Portugal, 019. Boa noite, é Portugal, 019. Rio 9810, contato radar. Acione identificação, desça e mantenha nível de voo 050. Solo na Salvador 35216 com 60 a bordo 350, tornando Recife para o táxi. 3-4 principal após Índia e Alfa, ponto espera torre 10895, altímetro no 018, tem um bom voo, boa noite, 35216. 4-4 principal foi Índia, ponto espera 1895, 1018, obrigado, boa noite, boa trabalho. Oceano 6312, pode prosseguir para 2000? 6313, desça e mantenha 2000 pés, livre LF, cruze localizador, 1018, no 08. Oi, Chico. É o 6313-2000, repórter estabilizado, obrigado. Portugal 019 on the ground, that 10, leave the runway on your right, contact ground 121, that's 19, good night. By the way, that's 19, one of these, obrigado, Portugal 019. No 096 está restrito ao nível de voo 330. 330, possibilidade de alguma proa mais à frente para o voo no 096? Qual seria a proa? Proa de Abucu. Sim, de quarta coordenação. Boa noite, good evening, approved taxi via Alpha, coming before the stage, Juliet. Via Alpha, calling before Juliet, about Juliet, 19. Luz no meio autorizado, aliás, né? Pela pista 10, vento 180 graus na 69. 1895, obrigado. Juliet. Project Juliet 2 standing 1111 and the batch to the vehicle car and the next 2A bin stand 08. Follow it until stand 11. Roger, clear into Juliet, expecting gate 11. Beam gate 8 will expect to follow me car, Portugal 019. Correct. Salvador, boa noite, Xané 6303, aproximação final da 10, Machado, checado. Xané 6303, Fuso Tijolo, pista 10, vendo 180 graus, zona 62. Ciente, ele expôs na 10, 6303. 352, zona 6, decolador, zona 4, controle 198, boa. 98, boa. Olhe, Salvador, boa noite, 52, zona 6 da trip. Controle Salvador, trip 5216. 5216, contato radar, se manter o nível de voo 150. 150, 5216. Nova retransmissão da CHG, ainda não está autorizado, você era 59758 agora. Meia 3, 1, 3, no solo, zona meia, livre à direita, 1, 2, 1, decimal 9, boa. 7, 2, 1, 9. Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 04. 1018 ajuste. Identifique, desça e mantenha nível de voo 050. Mantenha o perfil da, para interceptar a chegada mais. E 3305 inicialmente na proa de Bari, interceptando a estaca. 5958 na escuta. Do Recife, nível 170, via Golf 677, na cola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aru, aciona 5433, controle 198. Controle 19.8. Pode para adicionamento. Zero está interceptando o ILS pista vista. Completa final, pista 10, 18, 9. Torre Salvador, Rio 9890, está na final com a pista vista. Eu confirmo, não entendi. O Rio 9890, na final da pista 10, ILS. Afirmativo, pode ter checado na final. Pois, senhor. O 980 está com o trem baixado e travado. Ok, ciente. Trem checado, avistado, livre pouso. Vento 160 graus, 159. Ciente, livre pouso, 160 graus, 159, ciente. Número 2. 3305, vou lhe vetorar para a final do procedimento LS, curva à esquerda, voa na proa 055. Esta proa intercepta o localizador, desse mantenha 2000 pés. 1246, vista e mantém nível de voo 050 na chegada à Mária. Corrija, chegada bom. Avião 810, solo 2000, nível direita, chama 121, decimal 9, solo. Solo 219, Brasil, 981, solo 10. É 310, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada marítima. Guia 310, mantenha inicialmente o perfil da chegada, aguardando definição do seu número de voo para ajustar o sequenciamento. Seu 95, ajuste na 06. Solo Salvador, Rio 9810. 9811, boa noite. Táxi via Alfa Kilo, posição 0943. Ok, Alfa Kilo 0943, 9811. No meia, chame o centro Recife na frequência 12685. 12685, grato. Azul 4235, desça e mantenha nível de voo 070 na chegada bom. Autorizado o cruzamento e na Taxi Delta vai manter posição e dar passagem à aeronave para taxi na alta, depois vai girar o táxi. Fábio 5958, autorizado agora à direita, chama novamente o aluno 219 para acordar na passagem pelo pátio. Tá, localizador CA3, 305, visual. 1895, ajuste 1018. Gol 1246, autorizado até 2010 MPLS. Reporte localizador, ajuste ao altímetro 1018. 1246. Agora copo. Ué, você não poderia confirmar com a... Fucar. Poderia confirmar? Fucar. 05 vai passar externo, 0. 6605, livre pouso, pista 10, vento 1, 8, 0 graus, 15, né? Livre pouso, 107, da 3305. Autorizado, já possui a nível correção. Mantém escuta, guarda cópia. Escuta. Zero deverá manter o perfil em, para fim de sequenciamento. Número 3. Sim, ponto 4. Estava sem transporte, o senhor já está disponível. O trip 5393. Autorizado, João Pessoa, nível 190 via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Aracaju, aciona 5435, controle 198. Autorizado, João Pessoa, nível 190, perfil da Puca, transição Aracaju, primeira curva pelo lado esquerdo, pode transformar 5435. Acionamento correto, chama pronto. Na parte 3, trip 5393. 3.000 pés, chegada Mari 1018. No 970, desça e mantenha 0. 620 na chegada Mari 18 Ojos. Sequenciamento é o número 5, mantém o perfil. Não, negativo, mantenha. Pode manter a presente velocidade. Cinco, solo 5, direita, 1, 2, 1, 9, solo. Direita, 2, 1, 9, 3, 0.